Às vezes no silêncio da noite eu fico procurando pôr-lo. Eu viro a noite toda acordado, clicando, querendo punhetar no calor. Porque eu cliquei em porno de incesto. Porque eu cliquei em traveco bi. Meu pau ficou até meio durinho. Não sou nem quero ser um boiola. Eu curto mais novinhas também. Eu sei que tenho gostos estranhos, trafecos, mas gosto de buceta também. Porque eu cliquei em gozada em homem. Eu curti bucaque também. E se a minha pica fica durona quando a gente goza, é claro que já sente culpa. Minha pica murchona, vontade de cortar ela fora. Ou eu curto xota, ou curto um pau duro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Só não quero ser boiola. Quando a gente goza, é claro que já sente culpa. Minha pica murchona, vontade de cortar ela fora. Ou eu curto xota, ou curto pau duro. Só não quero ser boiola.